se houve quem capitalizasse a favor da ligação Futebol Clube do Porto, da ligação que havia entre a cidade e o Futebol Clube do Porto, e a política e o Futebol Clube do Porto, se calhar o tempo de Fernando Gomes, sim. Eu acho que o Rui Rio tentou capitalizar ao contrário. Foi uma escolha política, ouça, ele teve resultados, não me interessa agora se não é minha. E eu acho que no meio estava a vir tudo. Aquilo que se passou com a Carris e passou com a STCP foi um processo de centralização. Portanto, este governo começou por tomar um conjunto de medidas, algumas delas para reverter decisões anteriores e outras para criar novas condições, que foram, de facto, modelos descentralizadores. Eu temo é que o referendo à regionalização acabe por ter as mesmas consequências do anterior referendo, porque o que acontece é que durante este tempo também não se foi capaz de criar uma consciência crítica na população relativamente a esta matéria. E hoje temos uma situação que é mais grave do que era então, que é o populismo demagógico de dizer é mais Estado, são mais políticos, são mais cargos, é mais Estado, e a população hoje está muito sujeita, de facto, a este tipo de agressão permanente. Parecia inevitável que o Infarmed viesse para o Porto. Eu tenho que presumir que esse assunto foi estudado. Agora, compreendo que o Presidente da Câmara do Porto vai dizer assim, ó Sr. Ministro, olha, muito obrigado, eu acho que o Sr. Ministro não estudou bem o assunto. Vou desligar o telefone e depois eu ligo-me daqui a 3 meses. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Eu fiz aquilo que devia fazer. Temos feito o nosso trabalho e fizemos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende. Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A rivalidade entre as duas primeiras cidades de qualquer país é um clássico que pertence mais ao domínio da psicologia do que da política. A utilização dessa rivalidade por políticos da cidade ou região que se sente preterida também. A conversa de hoje é entre um lisboeta que gosta de o ser e um portuense com a responsabilidade de dirigir a segunda Câmara Municipal mais importante do país. Espero que o meu orgulho alfacinha e o orgulho tripeiro de Rui Moreira não dificultem uma conversa que se quer sobre este assunto racional. Porque todos temos as nossas próprias experiências e é delas que nasce a percepção do que falta fazer a este país para ser menos desigual. Rui Moreira concorreu contra os partidos nacionais com uma denominação que é um programa. O nosso partido é o Porto, hoje com o nome de Porto, o nosso movimento. Daqui depreendem-se duas coisas, que há interesses específicos do Porto que não são partilhados com o resto do país e que os portuenses têm todos os mesmos interesses. Mas Rui Moreira apresentou-se aos eleitores com um discurso localista e venceu, o que tem de obrigar o país a discutir a distribuição e concentração de recursos e poder, seja simbólico ou real, em Lisboa. Antes que um outro tipo de regionalismo bem mais agressivo e egoísta se imponha. Como Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira foi comprando várias guerras, desde a TAP, que chamou transportes aéreos da Portela, à vinda do Infarmed para a sua cidade, uma novela que parece não ter fim. Umas mais simbólicas, outras com efeitos políticos bem mais reais, todas afirmam um ressentimento que quase todos os políticos do Porto ou exploram ou representam, dependendo do ponto de vista. Isto num distrito que votou mais expressivamente contra a regionalização do que o de Lisboa. Desde então, não se pode dizer que a luta pela regionalização tenha sido uma bandeira consequente dos líderes locais, ficando-se com a sensação que ter capital de queixa vale mais do que conquistar poder. Recentemente, António Costa e Rui Rio chegaram a um acordo para a transferência de poderes para as autarquias. De fora, ficam regiões administrativas democraticamente eleitas, como as que foram referendadas em 1998. É sobre centralismo, descentralização e regionalização que falarei na próxima hora com o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Muito obrigado, Rui Moreira, por ter aceitado este meu convite. Que avaliação é que faz do acordo que foi feito entre o PSD e o PS para a descentralização? Qual é a avaliação que faz desse acordo? Eu já o disse e não tenho problema em dizer, eu chamei-lhe miserável, não gostaram, não me importa lhe chamar pífio. Parece-me que não é nenhuma descentralização. Ou seja, parece-me que aquilo que está feito... Mas porquê? Porque a descentralização... O que é que lhe falta? Capacidade política, ou seja, descentralizar a capacidade política. Vamos ser muito objetivos em relativamente a um exemplo que toda a gente percebe. A questão dos centros de saúde. Vão passar, ou querem passar, para as câmaras, o quê? A gestão dos centros de saúde. Uhum. Não passarão os médicos, com certeza, não passarão os horários, passarão a manutenção da vidraça, do pessoal auxiliar e de um conjunto de pequenas atividades. Ou seja, no fundo, aquilo que nós que querem é que nós sejamos tarefeiros. Ora, para a nossa população, tarefeiros. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Eu compreendo perfeitamente o que está a dizer. A questão é, nós estamos a falar de autarquias, mas se tirarmos Lisboa, Porto, Gaia, mais umas 4 ou 5 autarquias, as autarquias não têm massa crítica. Não têm todas massa crítica. A esmagadora maioria não tem. E não têm todas as mesmas... A minha pergunta... Não têm todas. Mas, a minha pergunta, Daniel, mas é... então, por isso, se devia ter feito aquilo que nós defendemos, que era uma descentralização. Que fosse feito com uma geometria variável. E por isso nós acreditamos, acreditou o Primeiro-Ministro que nos afiou a isso e acreditaram as áreas metropolitanas, é assim, há duas áreas metropolitanas que têm claramente massa crítica. E dentro de cada uma dessas áreas metropolitanas podiam-se definir competências intermunicipais e competências municipais. Faríamos aí o mapa da mina, iríamos ao máximo da descentralização possível, sabendo que depois outras câmaras, outras CIMs, se quiser, de outra dimensão, poderiam ter algumas destas competências ou não, e algumas CIMs têm essa capacidade, claramente, e outras cidades têm. Para os nossos ouvintes, CIMs é comunidades... São as comunidades intermunicipais. As comunidades intermunicipais. Ou seja, nós poderíamos imaginar que cidades como Coimbra, uhum, ou como Braga, ou como Famalicão e Guimarães, ou como Viana do Castelo, podiam ter e outras não podiam não ter. Ou seja, não tem que ser um remédio generalizado para toda então, a gente. Então, o que é que foi isto? O que é que foi este acordo? Este? Eu temo que tenha sido uma precipitação. Ou seja, temo que, de repente, tenham dito assim, nós daqui a um ano temos eleições, ou fazemos isto já, ou nunca mais fazemos. Pá, vamos falar ali com a Associação Nacional de Municípios, que, de facto, é detida por estes dois partidos, e vamos começar por avançar para aqui. E de um dia para o outro anunciaram... E acha que era preciso o PSD tinha que ter um acordo qualquer e este era um... Acho que sim. Acho. Não acha que... Acho, Daniel, sim. Prova disso é assim, nós com o PS tínhamos trabalhado com o Governo, as autarquias, pelo menos as áreas metropolitanas, falo por mim, tinha havido aquele grande encontro em Sintra, com pompa, circunstância, com uma data de documentos assinados, com uma data de pensamento estratégico, eu participei, muito contentes. Subitamente todo esse trabalho ficou um bocadinho esquecido. E de repente o PSD diz, bom, nós agora estamos de acordo com o PS e assinamos uma coisa qualquer com o PS. Eu até achei normal que o PSD comigo não falasse, nunca falou. Mas quando eu falei com outros presidentes de Câmara, muito importantes, Ricardo Rio, Braga, talvez um dos mais importantes autarcas do PSD desta nova geração, eu perguntei, mas alguém da direção do PSD falou contigo? Ele disse, não, ninguém falou comigo. Portanto, o que me parece é que, de repente, se disse assim, isto fica bem na fotografia, vamos ficar bem na fotografia e não temos muito tempo, porque, de facto, falta um ano. E portanto, tudo isto que foi feito a... E não acha que está fora da política nacional, ou seja, não ter um partido político nacional, não contribui para que o Porto esteja retirado destes processos negociais? Ou seja, se não enfraquece... Não. O poder do Porto, o facto do Presidente da Câmara do Porto não ter sido eleito por nenhum partido, seria eleito por... Teria sido se o Presidente da Câmara de Lisboa ou o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia tivessem sido incluídos, como também não foram, suponho que isso não causa, pelo contrário. Acha que ultrapassa eu isso? Acho que é o contrário, eu acho é que eu estou mais à vontade para dizer, como disse, e fui o primeiro a dizer que o rei vai nu. Eles se calhar têm algum cuidado, terão que ter algum cuidado. Então acha que não há nenhum processo de descentralização em curso? Eu acho que neste momento não há nenhum processo de descentralização em curso. Houve algum, e se nós recuarmos um pouco, houve, com este governo houve. Ora, a questão da reversão das águas foi um processo de descentralização. Aquilo que se passou com a Carris e passou com a STCP foi um processo de descentralização. Portanto, este governo começou por tomar um conjunto de medidas, algumas delas para reverter decisões anteriores e outras para criar novas condições, que foram, de facto, modelos de descentralizadores. Que contribui, provavelmente, o facto do Primeiro-Ministro ser um ex-autarca. Claro, é que nós temos a enorme vantagem de ter um Primeiro-Ministro que, tendo sido um autarca, sabe muito bem o que é o centralismo, porque a ideia de que Lisboa não sofre com o centralismo é um erro. Lisboa é sacrificada pelo centralismo. Estou sempre a dizer isso, exatamente. Eu também. Porque sofremos, eu falo como lisboeta, duplamente. A ideia de que o poder está em Lisboa e não no poder central faz com que os lisboetas sejam os que não podem protestar contra o centralismo. Porque em Lisboa há duas realidades, há a capital e há Lisboa. Claro, claro. E muitas vezes Lisboa é mais sacrificada pela capital, com certeza. Mas eu tenho dito sempre também. Acredita que as regiões administrativas, porque falou aí de centralização, e basta ver o desenho que está a fazer de geometrias variáveis em diferentes ritmos para perceber que há um problema de origem. E o problema de origem é se é possível ter alguma verdadeira descentralização sem regiões administrativas com massa crítica e meios e com legitimidade política. Ou seja, se é possível alguma real... Portugal é dos poucos países que não fez uma regionalização. Dos poucos países da Europa, que é uma coisa que me deixa a mim perturbado, como é que isto não entra pelos olhos da esmagadora maioria das pessoas. A verdade é que tudo o que temos tentado andar a fazer é para superar uma decisão que não tomámos, que é ter regiões administrativas politicamente, com poder político. O poder político vem através do voto, não vem através de mais nada. Daniel, mas nós temos. Nós temos duas. São as que eu acho que devem ser um exemplo. Eu sempre achei que chamar a regionalização administrativa era, desde logo, a negação do que é mas regionalização. Eu estou a falar de regionalização, estou a falar de Madeira, dos Açores. Claro, é o que eu estou a dizer, ou seja, criamos Açores e Madeira, devíamos era criar mais. Não precisam ter o mesmo grau de autonomia, claro, porque não. Há características específicas não, dos Açores e Madeira. Com certeza, porque estamos a falar numa realidade insular, com tudo o que isso comporta, mas devíamos ter seguido aquele exemplo. Devíamos ter, e quando se falou em regionalização... Mas o Porto tem alguma responsabilidade de não termos seguido esse exemplo? O Porto, que seria aquele que naturalmente teria uma voz mais firme em favor disso, além de ter chumbado a regionalização, que não deixa de ser uma coisa interessante, não tem sido. Os políticos do Porto... Na cidade do Porto, cidade por acaso, do Porto, sim, mas eu a região, só falo pela cidade. Ninguém imaginou uma região só, da cidade do Porto. Eu só falo pela cidade, por acaso a cidade votou. Mas a região não, a cidade votou a favor. Mas a região votou, a área metropolitana votou, não sei a área metropolitana, não sei porque não, mas o distrito do Porto votou. Eu não sei contra. Se o Porto, eu acho que o país todo não percebeu. Eu acho que aquilo foi um embuste. E porquê é que este processo não recomeça? Porquê é que não há maneira de... Porquê é que há tanto medo de retomar este... Porque os dois principais partidos, como se viu aliás neste acordo agora, não estão interessados. Ninguém alija o seu próprio poder. Mas defende um novo referendo à regionalização? Já ouvi dizer que não acha que deve ser esse o caminho. Eu temo é que o referendo à regionalização acabe por ter as mesmas consequências do anterior referendo, porque o que acontece é que durante este tempo também não se foi capaz de criar uma consciência crítica na população relativamente a esta matéria. E hoje temos uma situação que é mais grave do que era então, que é o populismo demagógico de dizer é mais Estado, são mais políticos, são mais taxos, são mais cargos, é mais Estado, e a população hoje está muito sujeita, de facto, muito mais do que estava há 20 anos atrás, a este tipo de agressão permanente que surge através das redes sociais e surge através do... Portanto, não se fez a pedagogia relativamente a esta matéria. Eu acho que isto passa por uma transformação do sistema político. Estou farto de dizer, acho que quando falam em grandes reformas da administração pública, tudo isso é uma conversa. Acho que nós precisaríamos de olhar com muita atenção ao nosso sistema eleitoral, precisávamos de rever os círculos eleitorais e por aí criaríamos então as condições para que isso pudesse acontecer a seguir. De outra maneira, temos que fazer um novo referendo. Aliás, os referendos em Portugal têm sempre o problema que mais metade das pessoas não votam. As pessoas que vão votar muitas vezes votam mais contra do que votam a favor. Uhum. E durante este tempo não se fez a pedagogia. E no outro referendo juntou-se ainda uma ideia peregrina, que foi referendar o mapa. Que é uma coisa horrível. Que contribuiu, evidentemente, claro, para o chumbo. Claro, porque há sempre alguém chateado com o mapa. Claro, portanto. E ninguém. E teria que. E aquilo. E não se referendam. Não se referendam um mapa de visão. Parece-me a minha evidente. Como eu disse na minha introdução, eu acho que, em vez de, é uma posição minha, seguramente vai contestar, que em vez de se bater pela atribuição de poderes às regiões, a estratégia do Porto tem sido mais procurar medidas simbólicas e acumular capital de queixa. Não acha que toda a história do Infarmed é uma encenação sem qualquer sentido? Ou seja, não acha que um exemplo como a história do Infarmed é exatamente o exemplo em que se procura uma polémica em que os políticos do Porto podem fazer o discurso da vitimização sem que isso tenha, na realidade, qualquer repercussão na vida prática das pessoas, porque convenhamos, a vida do IFARMED não faria assim tanta diferença para o Porto ou para Lisboa. Não acho, por um conjunto de razões que lhe vou explicar. Em primeiro lugar, porque eu não fiz nenhuma polémica, nem me ouvi chorar pelo IFARMED. Eu só comecei a falar do IFARMED muito recentemente. Não, vi fazer a proposta da Agência Europeia de Medicamento. E o IFARMED é uma espécie de bombom que o Primeiro-Ministro lhe deu depois do chumo da agência. Não. Eu acho que a agência era muito difícil, a agência vir para Portugal, teria sido muito mais difícil ir para Lisboa do que para o Porto, porque havia desde logo uma condição, que é a condição da desconcentração. Tendo Lisboa já duas agências europeias, como sabe, era muito difícil ter a terceira. Eu na altura apenas questionei porque é que há uma deliberação que vem para Portugal e para Lisboa. Acho que isto não estava bem. E na altura consegui que esse assunto fosse encarado, que houvesse uma comissão que estudou e acabou por se fazer a candidatura. Vou-lhe dizer uma coisa com toda a cidade. Acho que conseguiu que António Costa fizesse mais uma das suas trapalhadas, porque acho que tudo aquilo foi em cima do joelho. Quer a passagem da Agência Metropolitana de Lisboa para o Porto, eu não estou a dizer que... A Agência Europeia, peço desculpa. Eu nem estou a dizer que acho que devia ir para Lisboa. Acho mal a mudança a meio da candidatura. Não foi acho a meio, que não estava nada feito. Está bem, mas... Não estava nada feito. E acho que então o IFARMED está... A minha pergunta é... Mas a questão do IFARMED... Eu acho que participou numa farsa. Não, eu não participo de farsa nenhuma. Daniel, eu já ouvi os seus comentários no Leixo do Mal. E não me importa nada que a Clara me chame idiota e essas coisas todas. Eu vou-te explicar. Foi mais ou menos. Mas eu pelo menos nunca chamei idiota. Mas eu não me importo nada. Se tivesse chamado, depois não lhe podia fazer uma entrevista. Não, podia fazer entrevista, podia mesmo. Podia mesmo, nós não temos estado de acordo. Ouça, a situação do IFARMED foi muito simples. Eu sou Presidente da Câmara do Porto. Eu só faço política no Porto e não quero fazer mais lá nenhum. Um dia... De manhã, estou em minha casa, eram 8:15, 8:30, toco ao telefone, eu, António Costa, salvo erro, estava na Tunísia, e que me diz, oh Rui, atenção, olha, daqui a um bocado vai-te ligar o Ministro da Saúde, é um assunto importante, é por causa da questão do IFARMED. Durante as conversas que tinha havido, e os trabalhos que tinha havido sobre a EMA, já então o Ministro da Saúde me tinha dito que perante aquilo que tinha visto, que tinha a ver com a massa crítica e o equilíbrio entre as duas cidades, e as competências entre as duas cidades, que lhe parecia fazer sentido se, porventura, a EMA viesse para o Porto, que o IFARMED também viesse, o que até faria, que se compreende todo o sentido, porque havia sinergias a criar. Passado um bocado, ligou-me o Sr. Ministro e disse-me, olha, Rui Moreira, eu queria dizer o seguinte, nós estivemos a avaliar esta questão do IFARMED, que você já ouviu falar, e a nossa intenção, nós chegamos à conclusão que o IFARMED ia vir para o Porto. Preciso é que você, por um lado, anuncie isto comigo, hoje à tarde, devíamos ou amanhã, já não sei, devíamos anunciar no mesmo momento, e ao mesmo tempo que o que quero é pedir-lhe que todas as pessoas que trabalharam consigo para viabilizar a instalação da EMA no Porto, façam a mesma coisa relativamente ao IFARMED. Portanto, quando isto me é comunicado, é-me comunicado com uma decisão tomada, e naturalmente eu tenho que presumir, como Presidente da Câmara do Porto, que o assunto foi avaliado, e era razoável que tivesse sido avaliado. E durante esse tempo todo... Mas não sentiu o que todos nós sentimos? Que aquilo era uma coisa de última hora feita em cima dos joelhos? Não, sinceramente, na altura, da maneira que me é comunicado, eu acho que o assunto foi devidamente medido e, hoje, e pesado. Eu hoje chego à conclusão de uma coisa diferente daquilo que você pensa. Eu hoje o que chego à conclusão é que, de repente, é um bocadinho a questão do Sir Humphrey, ou seja, do Yes Minister, não é? Portanto, nós vivemos no Sir Humphrey. Houve uma Mrs. Humphrey que disse... Está a falar da Presidente do IFARMED. Sim, com certeza, que disse assim, não. E desautorizou o Ministro, disse que não queria... Acha que a Presidente do IFARMED tem esse poder sobre o Primeiro-Ministro e o Ministro não, da Saúde? Acho. Objetivamente teve. Depois criaram uma comissão... Não acha mais credível que, por isso, simplesmente, António Costa não tenha preparado rigorosamente nada e não tenha... Daniel, peço desculpa, mas eu nessa matéria não consigo ser comentador político. Não, está bem. Me compreendo. A única coisa que eu digo... Eu acho bem o IFARMED vir para o Porto. Não é só o IFARMED. Acho bem, e tenho aqui até um olhar relativamente egoísta. Acho bem que alguns serviços públicos saiam de Lisboa. A minha pergunta é se tudo isto não cheirava ao que parece ser, que é uma decisão política. Eu acho bem que as coisas sejam estudadas, preparadas e com tempo. Há funcionários, não é um pormenor, evidentemente. Daniel, se nós formos falar em funcionários, um mês antes ou dois meses antes, a CMVM, que tem nos seus estatutos que deve ter sede em Lisboa e uma delegação no Porto, está nos seus estatutos, e a CMVM faz sentido porque no Porto também há atividades financeiras, resolveu encerrar a sua delegação no Porto. E eu, na altura, confrontado com essa situação, escrevi para Lisboa, escrevi uma carta a perguntar assim: então agora vão fechar a CMVM no Porto? Isto é mau para as empresas? Aquilo que me responderam foi: ah, não há problema, nós resolvemos o problema dos funcionários. Houve uns que foram para Lisboa, houve outros que foram para outros serviços públicos. Mas se nós formos, eu compreendo o problema de cada um dos funcionários, como já disse, simpatizo completamente com cada um deles, mas repare, nós nunca podemos pensar, claro, que as ovelhas se tosquiam a si próprias. Essa ideia de que a ovelha se tosquia a si própria num sítio qualquer recôndito do planeta não existe, como é evidente. Nunca haverá deslocalização, porque o Infarmed não era uma descentralização, era uma deslocalização, nunca haverá nenhuma deslocalização sem que alguém fique a ganhar e alguém fique a perder. E como eu digo, peço desculpa, mas durante anos... A minha pergunta é se isso foi preparado, com certeza. Não sei, mas tenho que presumir que sim, ou seja, quando o Primeiro-Ministro me liga e depois o Ministro me liga a seguir e o Ministro me dá o nota de que tinha, aquela ideia tinha sido estruturada com base naquilo que tinha sido o trabalho relativamente... a EMA podia ter no Porto, em que de facto eu tinha ouvido o Sr. Ministro falar relativamente que nesse cenário parecia inevitável, ou pelo menos muito recomendável, que o Infarmed viesse para o Porto, eu tenho que presumir que esse assunto foi estudado. Agora, compreendo que o Presidente da Câmara do Porto vai dizer assim: ó Sr. Ministro, olha, muito obrigado, eu acho que o Sr. Ministro não estudou bem o assunto. Vou desligar o telefone e depois o senhor liga-me daqui a 3 meses. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Eu fiz aquilo que devia fazer, pôr todos os recursos que a Câmara tinha disponíveis. Nós tínhamos identificado edifícios, tínhamos identificado um conjunto de outras valências. Vocês fizeram o vosso trabalho? Tínhamos feito o nosso trabalho e fizemos. É isso. A sua guerra mais recente teve a ver com decisões da TAP, é um pouco menos simbólico do que... Essa foi mais antiga, mas eu peço desculpa, relativamente à TAP... Não acho... Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu não lhe vou retirar a razão. Não acha que teria sido útil fazer uma guerra contra a privatização da ANA e a semi-privatização da TAP? Ou seja... Não nos ficámos só na luta pelas repercussões das decisões tomadas. Eu peço desculpa, mas fiz. Sim. Eu peço desculpa, mas fiz. Porque eu, relativamente, se for ver para trás... Porque é evidente que o Porto perde poder a partir do momento que se trata de uma empresa privada, que fará o que entender. Está no meu livro que eu escrevi com o Nuno Santos, está lá a guerra que eu fiz contra o modelo de privatização da ANA, em que disse: este é o único país da Europa em que estão a pensar numa privatização de todos os aeroportos en bloc. À mesma empresa, isso não foi feito e eu fui dos como deve imaginar, vou mais longe, eu acho mal a privatização de aeroportos. Acho que é uma perda de soberania do país. Não tenho dúvida nenhuma, eles também não foram, eles não foram privatizados, foram concessionados. Sim. Mas vai dar no mesmo princípio de que era preciso vender joias da coroa. Sim. No princípio eu não sou a favor eu acho que o modelo teria que ser um modelo que salvaguardasse o único sal que o setor privado tem, que é haver concorrência. E aqui, neste caso, havia a possibilidade de ser feito um modelo que garantisse ao mesmo tempo concorrência. Uma concorrência, por exemplo, entre o Porto e Lisboa. Essa foi a grande discussão, a vida, na altura, como se recorda, entre mim e o José Sócrates. Porque ele veio cá ao Porto e disse assim ao Rui Moreira: então você arranja pessoas que estejam interessadas na privatização do aeroporto do Porto. E eu, nesse caso, faço a privatização em separado. E acontece que eu arranjei. Quando a administração da ANA dizia que o Porto estava a prejuízo, o aeroporto do Porto era um problema, eram aerovacas para eles. E nós conseguimos dizer: bom, já que querem privatizar, e não vamos discutir a privatização, nós temos pessoas interessadas. E na realidade hoje o Porto teria uma vantagem, grande Lisboa, vantagem, como Lisboa grande está vantagem. Totalmente saturada. Portanto, peço desculpa, eu não só contestei isso, como também contestei o modelo de privatização da TAP. Ou seja, em que eu dizia: se é para privatizar, então privatize e não se fique com a dívida. Eu achei que a privatização da TAP, da maneira que foi feita pelo Pedro Passos Coelho, foi mal feita, porque então quem quisesse ficar, ficasse com aquilo tudo. E não ficássemos nós com a dívida. É que muitas destas privatizações nós ficamos com os ossos e privatizamos a carne. Eu contestei isso. Contestei ainda mais quando há aquele momento, que é um momento assim meio mítico, que é mais para garantir uma promessa eleitoral, em que nós, o Estado português, recompra uma parte da TAP. Passa a ter 50%, mas abdica de qualquer decisão estratégica. E depois, claro, isso é que eu contestei. Acha que não teve qualquer resultado? Não teve. O Estado português foi gastar mais dinheiro, ou seja, foi recomprar. Mas agora as coisas no fim, em relação à TAP, não correram mal para o Porto, não é? Ao fim de dois anos, mas durante dois anos correram mal. Mas também, como eu calculava, e também disse, aquilo que acontecia é que neste aspecto o mercado ia tomar conta disto. E o que aconteceu foi que operadores tradicionais, que não vinham ao Porto já há muito tempo, Air France, que voltou para o Porto, e a KPLM voltou para o Porto, a Iberia reforçou o Porto. Porque o Porto é mais apetecível hoje do porque que era, o Porto era mais apetecível. Não, o Porto era mais apetecível, porque Lisboa está saturado, mas por uma outra razão, porque a TAP lhes deixou o buraco. A TAP retirou, quando eu disse sempre, a TAP desaparecendo do Porto, o problema era o impacto inicial. O problema foi o tempo. Durante algum tempo, nós ficamos sem voos para Malpensa, por exemplo, para a Itália. Ora, para a indústria do Norte é extremamente importante, como você calcula, ter voos para esse destino. Ficamos sem voos para Bruxelas. Claro que até os operadores ocuparem esse espaço, demorou tempo. Veja, a United Airlines, há 6 meses atrás, começou com voos diretos, diários, para Newark, para Nova Iorque. Agora a TAP vem atrás e vai. Ainda bem que a TAP vai. Mas nós, durante algum tempo, tivemos sem serviço para Nova Iorque direto, como você calcula, não é por causa do turismo, claro que o turismo é muito importante, mas estamos a falar naquilo que são os negócios, estamos a falar no que é investimento, estamos a falar o que são os nossos exportadores. Uma região exportadora subitamente ficou com uma porta e ficou sem quem operasse a porta, e era a TAP. A reação de muita gente contra o apoio do Estado aos espaços sociais em Lisboa, Porto, e não só Lisboa e Porto, é também para outras regiões, não o fizeram provar, deixe-me fazer esta pergunta provocatória, não o fizeram provar um pouco do seu próprio veneno, com acusações de centralização de recursos em Lisboa e no Porto? Ouviu seguramente esse debate de que o dinheiro que o Estado Central estava a gastar em Lisboa e Porto, e eu devo dizer que senti uma certa... Um gozo por acho que este discurso é demagógico, evidentemente. Eu acho que este discurso é demagógico, porque Lisboa, Porto e outras áreas metropolitanas têm problemas específicos, e metade da população portuguesa não está excluída da solidariedade nacional, que é devida a todos os cidadãos, incluindo os que vivem nas áreas metropolitanas, para os seus problemas específicos. Mas não deixei de sentir um certo gozo por ver de repente o Porto no lugar de Lisboa. Não, eu não vi o Porto no lugar de Lisboa por duas razões. Em primeiro lugar, você não me ouviu rasgar as vestes por causa disso, nem me ouviu fazer grandes comentários. Porque eu acho que, acima de tudo, mais uma vez houve um discurso profundamente demagógico baseado no desconhecimento. Desde o tempo do Estado Novo, que só que o Estado paga as indemnizações compensatórias em duas cidades ou grandes cidades, se quiser, Porto e Lisboa, metro de Lisboa, metro do Porto. Há quem possa dizer que isso é prova do bicentralismo. Certo, mas Coimbra diz isso, Coimbra diz que há um bicentralismo de Lisboa e Porto. Sim, mas é verdade que nós em Portugal, o modelo que Coimbra diz, e eu acho com alguma razão de queixa. Mas eu acho com razão, e acho que o interior também tem muitas razões e muita coisa tem razão. A verdade é que o modelo de desenvolvimento do país dos últimos, eu diria dos últimos 60 anos, porque aqui temos que ir muito atrás, não é no 25 de Abril, é muito atrás, início dos anos 60, de facto, o país transforma-se num país bipolar, isso não há nada a fazer. E, de facto, hoje o que acontece é que nós só temos duas áreas metropolitanas, não temos três. E se calhar Coimbra ficou ali no meio, também um pouco por culpa própria, na minha opinião, mas isso se levar-nos a outra conversa... Eu também acho que o Porto, há coisas que ficou claro, por trás por culpa pronto, própria. E o que acontece é que nós, neste momento, temos duas áreas metropolitanas. Nessas áreas metropolitanas, a questão da mobilidade é uma questão muito mais importante do que é no interior. Muito mais importante. Sim, o problema de Lisboa e Porto são os problemas da densidade, claro, enquanto os problemas do interior são exatamente os opostos. Exatamente. Falta de população. Exigem investimentos diferentes. Exatamente. E, portanto, eu acho, por exemplo, que relativamente à ferrovia, que o interior devia reclamar mais, e acho que tem toda a razão. Portanto, eu sou a favor de que haja um fortíssimo investimento na ferrovia. Desigual. Desigual. Certo. Também. Certo. E, portanto, na questão de Lisboa e Porto, a questão que se coloca é que, já com este governo, pela primeira vez, os municípios começaram a assumir uma parte da responsabilidade financeira sobre os seus transportes públicos. Em Lisboa mais imediata, no Porto menos. Em Lisboa, nós num modelo mais gradual, através da STCP, em Lisboa imediata, através da Carris. E naturalmente, ou seja, os municípios começaram a pagar. E eu acho que nesta questão do passo social, os municípios deviam pagar uma parte. Antes vão pagar a parte, do que eu percebi, intramunicipal. Desculpa. E a intermunicipal é que fica a cargo do Estado Central. Ah, já agora, só fazer esta pergunta, com o tempo pensa que o Porto vai conseguir, os municípios envolvidos no Porto vão conseguir ter o controle total dos STCP? Eu acho que já teria havido condições para isso se todos os 6 municípios onde a STCP opera tivessem as condições financeiras para assumir esse compromisso. Nem todos têm. Acresce ainda outra coisa. A STCP é um operador que tem o exclusivo dentro da cidade do Porto, mas não tem nos outros 5 municípios onde opera. E essa situação tem que ser resolvida. E, a meu ver, tem que ser resolvida de uma forma que a STCP passe a ser, de alguma maneira, o detentor desse direito, que depois pode contratar privados. Voltamos à faca fria. Mas tem que se encontrar aqui. Não era indispensável haver autoridades metropolitanas de transportes? Sim. Realmente, com poder real. E começa a haver, e os passos foram dados. Aliás, isso em rigor até já foi dado pelo anterior governo e não por este, passando competências de regulação para as áreas metropolitanas. Agora vai demorar tempo. É evidente que havia aqui uma hipótese também. O Porto poderia ter colocado na posição de dizer assim: STCP é só para o Porto. O Porto assume o modelo de Lisboa com a Carris, mas o Porto também aqui procurou manter um modelo solidário com os outros municípios. A meu ver bem, estou à vontade, foi o meu antecessor, foi o Dr. Rui Rio, que nessa altura... A realidade é muito diferente, não é? Porque a Lisboa, de facto, é marginal, a Carris tem uma atividade marginal fora da cidade. Aqui não tem. Mas podia ter-se feito essa guerra, podia ter dito nós, já que a STCP só tem um monopólio na cidade do Porto, vamos colocar a cidade do Porto na mesma situação e o Porto... E acha que fez bem não fazer? Eu acho que fez bem. Acho que foi um ato de solidariedade. Porquê é que o Fernando Medina ganhou muito mais protagonismo na exposição deste novo passo, que é um passo bastante importante do ponto de vista do bolso de quem vai usar os transportes públicos nas áreas metropolitanas? Porquê é que o deixou quase sozinho no palco? Eu não, nunca poderia ser, eu teria que ser o Presidente da Câmara de Gaia, o Eduardo Vítor Rodrigues. Sim. Mas porquê? Porque, infelizmente, nós começamos a nossa conversa, lembra-se porquê? Por causa da comunicação social. Porque, provavelmente, ninguém foi ter com o Eduardo Vítor Rodrigues e dar ao Eduardo Vítor Rodrigues o mesmo espaço e a mesma antena que deram ao Fernando Medina. Está, porque o Eduardo... Está a partir do princípio... Não, está a partir vou dizer a verdade. Você está-me a perguntar. Do ponto de vista passivo. Você, e a questão é, não, mas eu ouvi. Se o Porto consegue, o Porto enquanto região, tem capacidade própria para... Eu fiquei um bocadinho perturbado, porque até demorei tempo a ter a certeza que o Porto estava incluído nesta medida, tal o protagonismo que foi dado ao Presidente da Câmara de Lisboa. Né? É verdade, do ponto de vista financeiro, etc., tem mais peso em Lisboa e no Porto, mas seria normal, aliás, que fosse uma coisa conjunta, É verdade, mas isso tinha sido falado, começou a ser falado na Cimeira de Sintra, e aí estávamos todos. E começou-se a falar nessa altura. Mas também é verdade que eu acho que aqui houve um... Eu tenho muito apreço pelo Fernando Medina e acho que o Fernando Medina é um grande político. Fez o que tinha que fazer, que é puxar as Não, e o Fernando Medina, percebeu uma coisa. Esta questão da descentralização, que não era nada, não lhe convinha nem dizer que sim, nem que não, nem pelo contrário. Sim. Porque é do partido do governo e, portanto, ele não queria dizer que a descentralização era pífia, como eu disse. Sim. E, portanto, o Fernando Medina resolveu dizer assim: espera aqui que eu tenho aqui um coelho porreiro na cartola para sacar, que é para a malta discutir o coelho e não discutir a descentralização. E foi discutir a questão dos passos, que já... Portanto, ele antecipou um discurso, mas era um assunto que vinha sendo discutido, pelo menos desde a Cimeira de Sintra. Acho que fez bem, devo dizer, acho que fez bem. Agora vou para a parte um bocadinho mais provocatória, ainda mais. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Quer ser Presidente do Futebol Clube do Porto? Se eu quero ser Presidente do Futebol Clube do Porto, eu aquilo que disse e disse numa entrevista há dias sobre essa matéria, não vou repetir. Então não repita, diga-me coisas mais exatas do que disse na entrevista. Não, vou-lhe apenas dizer, o que eu quero é ficar a viver no Porto, e o meu futuro passa pelo Porto, não passa senão pelo Porto. E se eu ficar no Porto, há muitas coisas que eu posso fazer e essa será, eventualmente, porventura, uma coisa que eu não digo que não, mas acho que aquilo está muito bem entregue Com certeza que ninguém está muito bem. Não estou a perguntar se tenciona concorrer contra Pinto da Costa, porque isso acho que todos nós sabemos que não. A minha pergunta é outra. Se está nos seus planos, e pode-me responder de uma forma mais clara, já aliás está-me a responder, está nos seus planos? Não está. Se põe a possibilidade de concorrer? Não está nos meus planos, mas não é uma possibilidade que eu descarte. Como descarta a possibilidade de ir viver para Lisboa, ou ir viver para Paio Pires, ou ir fazer qualquer coisa, ou formar um partido. Essas digo-lhe assim, absolutamente não. Relativamente às coisas que eu possa fazer no Porto, não vou formar nenhum partido, nunca. Mas não fecha a possibilidade de vir a ser, presidente do Futebol Clube do Porto? Não, se isso surgir, mas não é, não descarto com certeza a possibilidade, como não descarto a possibilidade de sair o Euromilhões, também não. Sim, não, é diferente. O sair o Euromilhões é uma coisa que não depende de si. Não, é que não depende de si, só depende de concorrer, só depende de jogar no Euromilhões. Também não, presidente do Futebol Clube do Porto. Ah, com certeza que depende, há um passo fundamental que para ser presidente do Futebol Clube do Porto é candidatar-se a presidente do Futebol Clube do Porto. Enquanto Jorge Nuno Pinto da Costa. Ficou claro para mim, estou a dizer, quando Jorge Nuno Pinto da Costa não quiser ser mais presidente ou não quiser, ou não puder, não ou seja, digo que não, eu não digo que sim, veremos. Epá, você é benfiquista, vai ver. Eu não sou benfiquista, sou sportinguista. Eu sei que você é benfiquista. Sou sportinguista. Já tenho presidente novo. E a pergunta é: todos os clubes acabam por se renovar e haverá um novo presidente do Futebol Clube do Porto a um determinado momento. Pinto da Costa não é eterno. Não sei, posso ser, entretanto, faça outra coisa qualquer. Há coisas que eu sei que não vou fazer, por minha vontade. Mas do que eu percebo desta conversa, não desgostava de ser presidente do Futebol Clube do Porto. Essa é aquela história, eu já disse não sei quantas vezes, eu quando era miúdo queria jogar futebol, queria ser bom em futebol, não era, era bom a fazer vela, nunca fui bom a fazer jogar futebol. Epa, fez outros esportes e era fracote. Joguei ténis, não era grande coisa, ia jogar futebol, tentei jogar futebol, também não era grande coisa. Esforcei-me imenso e não era grande coisa. Epa, depois houve uma altura que eu vi aos treinadores, e vi ao Pedroto, e eu dizia, pá, eu quero ser treinador, quer dizer, já não vou ser jogador, mas vou querer ser treinador. Treinador também já passou? Não, também nunca fui. Depois um tipo pensei ser presidente e depois assim pensei ser outra coisa qualquer. Pensei ser pássaro ou montanha. Acho que qualquer pessoa que ouça percebe que gostaria de ser presidente do Futebol Clube do Porto. Não depende exclusivamente de si, mas... E a minha pergunta, isto leva-me a outra questão. Tem um longo percurso na vida da cidade, mas tornou-se personalidade especialmente popular pela sua relação com o Futebol Clube do Porto. Não acha que há uma relação excessivamente íntima entre os políticos portuenses com o clube, que pode não ser muito saudável? No meu caso, acho que absolutamente. Eu não estou a falar do seu caso. No meu caso, eu agora não estava a fazer. Eu esta acho... minha pergunta, no não, seu caso, não, também é verdade não, que não. Uma das coisas que o tornou popular, não foi a coisa mais importante que fez no não, Porto, ouça, mas foi uma das coisas que o tornou popular na cidade, foi a representar o Porto no debate público. Vamos ser claros. Eu fui um candidato independente, sem partidos, em que nos juntamos tardiamente, formamos uma lista e ganhamos as eleições. Havia um conjunto de pessoas que me conheciam por causa da parte da cultura, mas essa era uma parte, apesar de tudo, menor da cidade. Ou por eu ser presidente da Associação Comercial do Porto, também era uma parte menor. Agora, não lhe escondo que o reconhecimento popular pelas pessoas saberem que eu era um portista indefectível, quer do estádio, quer de fazer programas de televisão, ajudou. E a minha pergunta, porque, que não é porque tanto... ninguém é eleito sem ser reconhecido, como você sabe. Você pode ser o melhor candidato do mundo, não ganha, se ninguém o conhecer. Se não o conhecer, agora, não é o melhor candidato. Agora, eu acho que houve um tempo que houve, se calhar, houve esse defeito que você diz, houve, se calhar, no século passado. Houve um tempo em que... Reconhece o contributo de Rui Rio para não, sanar acho, essa... Não, essa, acho essa que Rui Rio fez ao contrário. Ou seja, se houve quem capitalizasse a favor da ligação Futebol Clube do Porto, da ligação que havia entre a cidade e o Futebol Clube do Porto, e a política e o Futebol Clube do Porto, se calhar o tempo de Fernando Gomes. Sim. Eu acho que o Rui Rio tentou capitalizar ao contrário. E conseguiu. Pois conseguiu. Ganhou várias eleições, provando, aliás, que é possível ganhar eleições no Porto, fazendo um discurso hostil em relação ao futebol. Sim, do claro, Porto, que é... Claro. Claro, e aliás, muita gente não gosta de futebol, mas isso é... Mas acho que foi uma escolha política. Acho que foi uma escolha política. E errada, no seu ponto de vista. Não, foi uma escolha política. Ouça, ele teve resultados, não me interessa agora se... Não é minha. E eu acho que no meio estava a virtude. E acho que nunca me viu agarrar a taça. Aliás, acho que deve ter visto na televisão as celebrações do Futebol Clube do Porto. Eu chovei-se à varanda, como tinha dito. Não me viu agarrar a taça. Não me viu dizer que a taça é minha. mas também não me viu fechar a porta ao Porto, porque o Futebol Clube do Porto faz, sim, como qualquer clube de Benfica, desculpa, e o Benfica, o Sporting, quando ganha, ou seja, eu acho que nós vivemos o Sporting hoje, eu lembro-me quando ganhou, tenho que fechar com a memória, estive lá das duas vezes, estive em frente à Câmara Municipal, claro, de Lisboa, das duas e, vezes, portanto, eu acho que nós repusemos, acho que nós, e isto estava à espera, porque entretanto houve aquela maldição, eu ganhei as eleições e o Porto ganhava campeonatos, sim, tive um mandato assim, não sei se está a ver, podiam as pessoas, pronto, começar a achar, exatamente, já estavam a achar agora, mas não, finalmente acho que conseguimos demonstrar que o Futebol Clube do Porto é muito importante para a cidade como marca, faz parte da nossa marca. Mas há uma crescente confusão, mas eu devo dizer, mas que não acho que há confusão nenhuma entre o Porto, eu lá já não estou só a falar da política, mas não... posso lhe dizer uma coisa muito curiosa, posso lhe dizer que hoje fui distribuir umas mochilas às escolas e pela primeira vez tive dificuldade em distribuir mochilas que não fossem azuis. Acha que já são, os miúdos são todos do Porto, é isso? Acho que os miúdos, mesmo os que não são portistas, começam, sim, a perceber a importância que o Futebol Clube do Porto tem para a cidade. E não acha que isso apouca a cidade? Ou seja, não, não acha, vou dizer porquê. Não. Eu há uma... O Porto, na realidade, vamos agora esquecer os nossos clubismos, sim, e sim, o meu também, e também sofro do mesmo mal, mas... Se não acha que o Porto é um pouco mais do que o clube de futebol? Claro que é. Ou seja, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista da sua importância, quer do ponto de vista quando pensamos em arquitetos, quando pensamos na música, quando pensamos... Sim, mas o Porto hoje em dia, eu acho que nós conseguimos construir uma marca Porto. Que essa ideia constrói uma ideia, uma imagem de um Porto provinciano, agarrada à volta de um clube de futebol. Acho que não, porque não é. Acho que o Porto hoje é reconhecido internacionalmente. Eu chego à China, por exemplo, e o Porto é reconhecido por coisas diferentes, pela cultura, em que nos perguntam coisas sobre a reabilitação urbana. Mas é verdade que não há nenhuma cidade no país onde o clube pareça ter tanta relevância na vida da cidade, talvez Guimarães, pronto, talvez Guimarães seja a exceção, tanta relevância na vida da cidade como... Porque Lisboa, porque, é verdade, tem dois só clubes, temos isso um ajuda, grande clube. Isso ajuda, não é? Só temos um grande clube, enquanto Lisboa tem dois grandes clubes. Que são todos nacionais, ainda com todo respeito pelo Boa Vista. O Boa, sim, Vista é, e é o clube da minha rua, porque eu viro na Avenida Boa Vista, sim, mas o Boa Vista sempre foi, aliás, começa por ser um clube mais elitista, como sabe, uhum, havia depois o Salgueiros, que infelizmente passou pelo que passou, mas nunca houve esta distribuição bicéfala que há em Lisboa. Naturalmente, isso faz com que o Porto seja mais, se calhar, no Porto, seja mais importante. Mas então, não acha que é pouco quando ao Porto? Quando a ideia... hoje, não, eu acho que o Futebol Clube do Porto, conheço a nossa simbologia do Porto-Ponto, em, sim, que o ponto se distribui por um conjunto de coisas. Hoje, o Porto, é, em termos relativos, eu acho que é, o Futebol Clube do Porto tem hoje menos a ver com a marca Porto do que tinha nessa altura, em que o Porto era conhecido como O Porto, em que o vinho do Porto era Porto, em que a cultura da cidade não era promovida. Eu acho que hoje em dia a cultura da cidade, a reabilitação da cidade, a vivência que a cidade tem acho hoje que um reconhecimento internacional. Conseguiu uma identidade que, claro, ultrapassa o... Claro, o em que o Futebol Clube do Porto é uma parte, mas é uma não, peça. Não, não é uma peça. Que o Porto da altura asfixiou, parecia que asfixiava a imagem desta cidade. Talvez, mas não foi por culpa do Porto, foi por falta de outras, foi por falta de outras coisas. O Porto fez o que tinha que fazer, que era jogar futebol e ganhar. Foi pela parte, pela ausência de outras coisas. Mas é verdade que Pinto da Costa, durante um tempo, por ausência talvez de liderança política no Porto, explorou estes sentimentos de que eu estou a falar, sim, que falámos no início. E fez bem? Acha que fez bem? Eu acho que aí foi Pinto da Costa e Pedroto perceberam em determinada altura que o Futebol Clube do Porto tinha um problema e que eles identificavam, que era passar a ponta rápida. E acho que eles, nessa altura, precisaram de fazer um discurso, se quiser, guerrilheiro, para quebrar aquilo que era uma hegemonia. E quando se mas pôde um clube, a representar o ressentimento de uma região. Vamos pôr ressentimento aqui sem... De uma região, mas sim, mas é verdade, cidade, é verdade, é verdade que em determinada altura o Futebol Clube do Porto adotou uma tática guerrilheira, porque era preciso quebrar o status quo e era preciso fazer essa afirmação. Hoje em dia, naturalmente, não é preciso. Hoje em dia haverá outras rupturas que eram preciso fazer, mas eu acho que há momentos em que é preciso táticas guerrilheiras e acho que o Futebol Clube do Porto... Mas não acha que também ocupou um bocadinho o espaço da ausência de símbolos no Porto, de lideranças políticas no Porto? Não sei se era de lideranças políticas, mas de alguma simbologia sim, é verdade. o fim do Porto era uma coisa muito distante da cidade e hoje é muito mais integrada na cidade, porque a gastronomia e o vinho estão na moda. Sim. E lançou-se isto. Hoje em dia há um conjunto de marcas da cidade. O vinho do Porto era quase mais inglês do que português. É, claro, né? E agora não é. E agora não é. Quer dizer, portanto, acho que o Porto, entretanto, a cultura da cidade era uma cultura, principalmente até a Porto 2001, e depois voltou a ser escondida. Foi uma coisa por escrita, era uma coisa que estava bem em Serralves e agora também está na Casa Municipal, mas era uma coisa por escrita. Ou seja, o Futebol Clube Porto ocupou o espaço livre. Aliás, é assim a vida das sociedades e, portanto, teve uma estratégia guerrilheira, a meu ver, muito bem lançada. Naquele momento era preciso, era a condição. Era saber ganhar para lá da ponta rápida e isso funcionou. E era, ao mesmo tempo, fazer uma outra coisa, ocupar o espaço pela ausência dos outros interlocutores. Não havia outros interlocutores. Isso irritou muita gente. Eu no início falei e não queria... E tanto irritou gente que o Dr. Rui Rio conseguiu ganhar eleições fazendo uma guerra aberta ao Futebol Clube. Eu quando lhe perguntei se o Rui não tinha sido útil, não digo como a melhor estratégia, mas se calhar para chegar ao meio termo. Se calhar para chegar ao meio termo, se calhar era preciso ter passado pelo talvez. Parece-me que custa reconhecer esse, não me custa esse, não, dar esse crédito. Não me custa, não. Eu já disse, acho que ele fez a estratégia do ponto de vista dele. Pelo visto, ficou bem. Ganhou 3 eleições de uma forma absolutamente democrática e usando isso. Isto não foi por acaso. Porque lhe dava uma imagem de coragem, não é? Claro. De enfrentar um grande poder dentro do Porto. Claro, e porque o fazia bastante popular em Lisboa enquanto não estava lá. Porque era a pessoa em Lisboa que punha o Porto na ordem. Já que o Benfica e o Sporting não conheciam pôr o Porto na ordem. Qualquer taxista de Lisboa achava o Rui Rio fantástico. Tive várias discussões com pessoas que tinham vários equívocos sobre o Rui Rio, é? E uma das razões é que tinha a ver com o Futebol Clube do Porto, mesmo pessoas que não gostavam de futebol. Não acha que o nome, eu quero regressar, e para terminarmos, quero regressar a uma coisa que disse na introdução, que o nome, o nosso partido é o Porto, reduz a política ao egoísmo local. Ou seja, este nome tem um significado. A propaganda política tem um significado, acho que reduz ao egoísmo local. Eu só quis ser presidente da cidade do Porto, não quis ser mais nada. E, portanto, de facto, achei que o futebol, não era o Futebol Clube do Porto, que podia ser liderar apenas esse sentimento. Achei que era preciso que, por uma vez, num país em que os diretórios dos partidos definem quem são os deputados pelo ciclo do Porto e depois esquecem, em que o Porto, durante muito tempo, não era a prioridade dos seus políticos, achei que, pelo momento, havia de dizer assim: eu vou juntar aqui pessoas da direita à esquerda e vamos ter aqui um programa. E esse programa é um programa ancorado num triângulo muito simples, em dizer assim: temos a cultura e é com a cultura que vamos fazer a coesão social e vamos fazer o desenvolvimento económico. E, portanto, foi... A aposta da cultura também foi uma resposta ao que foram os anos do Rui Rio. Imagino. Não, era a minha convicção íntima. Foram. Era a minha convicção. Era a minha convicção íntima com o Paulo Cunha Silva, porque nós, em 2001 e 2002, dizíamos um ao outro e trocávamos crónicas, na altura, no Diário de Notícias, em que tínhamos saudades do futuro do Porto. E, portanto, nós queríamos resolver isso. E esperamos. O Porto, do ponto de vista cultural, perdeu uma centralidade durante anos que tinha tido. E tinha tido, como você sabe, tinha tido. Sempre teve, enquanto cidade burguesa, sempre teve essa característica. E era essa. Era uma das áreas onde claramente rivalizava com Lisboa, sem qualquer dificuldade. E nós queríamos voltar a fazer isso, não para rivalizar para Lisboa, mas porque sentíamos que havia aqui um enorme impulso, uma enorme capacidade, um enorme empreendedorismo cultural, se você quiser. E que isto tinha sido perdido. E que fugiu grande parte para Gaia. E tinha sido perdido. Uma parte fugiu para Gaia. Mas ainda bem, mas Gaia e nós... Pelo menos ficou aqui, não é? Sim, é verdade. E, portanto, havia aqui uma emanação cultural que não encontrava repercussão nas políticas da cidade. E nós queríamos fazer isso. Foi egoísmo em nome da cidade, foi. É mais ou porque ou menos, eu nunca admiti fazer nada. Imagina um nada partido político. Que chamava O Nosso Partido é Portugal. Ou seja, ou então um movimento político que parece que uma bandeira... Na Catalunha há uns desses. América, na Catalunha há uns desses. Mas a Catalunha quer ser independente. O Porto não quer ser independente. E essa é a minha o questão. Porto, o Porto não quer ser independente. Não quer ser independente. E, portanto, a Catalunha... Aliás, eu acho que quem ser, às vezes, ser independente são algumas pessoas de Lisboa. Não, por acaso. Porque acham que o país é uma amassada. E eu acho que sim. Acham que o país é uma amassada. O resto do país é uma amassada. Não acha que esse discurso em relação a Lisboa é um discurso fácil? Não, é verdade. Eu sou meus amigos que me dizem. Quer dizer, é uma chatice. Quando eu falo, quando eu reclamo com alguma coisa, é pá, que chatice. Que amassada. Mas sabe que... O país é uma amassada. E o Porto? Eu ouço muitas queixas em relação ao Porto quando vou a Braga. Eu também acho que os portuenses acham que o Porto fala do Norte. Eu só quis ser Presidente da Câmara do Porto. Sim. E quis com um determinado objetivo. E nesse aspecto, dentro desse objetivo, aquilo que nós dissemos era perfeitamente claro e fazia perfeitamente sentido dizer assim: nós só temos verdadeiramente uma causa, nós não estamos interessados em interferir nas causas nacionais. O Porto não fizemos. Mas o Porto é ele próprio plural, portanto... E nós procuramos essa pluralidade. Quando eu digo é plural, é assim, não se consegue ser de esquerda e de direita ao mesmo tempo. Consegue-se. Consegue-se, quer dizer, você desculpa. É um dos problemas. Se você que quiser assistir à minha Assembleia, assistir à Assembleia Municipal logo à noite, eu vou ter no nosso lado. Eu acho que o Moreira tem um discurso híbrido que nem sempre é muito claro, exatamente porque não quer ser identificado nem com a esquerda nem com a direita, apesar de ter o apoio da direita, tem o apoio do CDS. Sim, é o apoio político que tem e expulsou o Partido Socialista de Não, mas eu não vou agora. Você, se me quer provocar, nós não temos tempo para discutir essa questão da expulsão. Você sabe, não é verdade, e portanto. Não, quando eu digo. Também fez um discurso que era um bocadinho a sensação de que esta lista lhe pertence. Claro. Ou seja, lhe pertence. E acha que lhe pertence. E isso não, é uma coisa, não acha que esse ponto de vista democrático não, é discutível. Não, do ponto de vista democrático, esse resolve-se nas urnas. Porque contou com o Partido Socialista para o seu trabalho. Não, o Partido Socialista quis fazer parte da governação e fez parte da governação enquanto fez. E teve um papel importante. E eu reconheço sempre e sempre reconheci. Houve determinada altura em que o Partido Socialista, ele sim, quis ser dono das listas, isso é que nós não deixamos. Eu fiquei com a sensação que aproveitou um pequeno episódio porque achava que já não precisava do Partido Socialista. Não foi um pequeno episódio, aliás, quem acaba por dizer que não aceita... Depois de ter sido desautorizado por si, nunca poderia, como é que poderia o cabeça de lista do Partido Socialista... A participar nas listas, depois do que disse, que ele poderia entrar, mas o Partido Socialista não. Eu não disse que o Partido Socialista não podia. Eu nunca disse isso. O que eu disse é que o Partido Socialista indicaria as pessoas e ele faria seguramente parte, mas era eu que decidia quem era a lista e que não podia ser imposto pela Ana Catarina e não podia ser... Não acha que esse é um dos problemas de movimentos com estas características? É uma das nossas contradições, claro. É porque os partidos políticos têm que passar mal ou bem, com guerras internas, pequenos truques, nós conhecemos isso tudo, mas há ali qualquer coisa que se assemelha a uma democracia. É? Há ali... Você vai-me dizer que... As listas. Você acha que os diretórios, que não são os diretórios que definem... Ouça, eu por acaso tive, eu tenho uma vantagem. Eu vou dizer uma coisa, eu não me lembro. Eu tenho uma vantagem em relação a si, né? É a única provavelmente que terei, é que... Além de ser de Sporting, a única vantagem que tenho sobre si, estou a brincar, é pertencer a dois partidos políticos. Sim. E sei que as coisas não são assim tão simples como diz. Ou seja, sim, é verdade que os diretórios tentam decidir, sim, não é verdade que, sobretudo em relação ao Porto, consigam impor, em grande parte das vezes, a sua vontade. Sempre impossível. Porque dentro dos partidos, se há contrapoder que existe dentro de todos os partidos. Sabe o Porto. Sabe quantos votos são depositados num grande partido no Porto, numa concelhia? 200 votos. Se você me disser que isto é um modelo muito democrático, eu digo-lhe, olha, o meu movimento tem mais ou menos esse. Pois, mas é mais democrático do que um voto, que é o seu. Não é o meu. Ou seja, que é a ideia, os movimentos são... concentrados, aliás, o movimento tinha na prática o seu nome, que são movimentos concentrados, únicos. Ou seja, quando pensámos nas listas de cidadãos, quando pensámos nas listas de cidadãos, a sociedade portuguesa, quando bateu as listas de cidadãos para a autarquia que eu defendi e defendo, não era a lista de um cidadão, era uma lista de cidadãos. E o que está a acontecer, na verdade, em vários sítios, não é só aqui no Porto, é que são movimentos ultra personalizados, onde é uma pessoa que decide e que manda. E isso não é um aprofundamento da democracia, é uma redução da democracia. O facto de reduzirmos, os partidos podem ter todos os defeitos, mas pelo menos não são só uma pessoa a decidir. Mesmo que sejam 200, já é mais do que uma. Não, porque cada uma das pessoas que foi eleita, como sabe, cada um dos vereadores, é inamovível. Eu apresentei as minhas listas. As listas foram... Foram feitas por um conjunto de pessoas, não foi apenas por mim, não. Um conjunto de pessoas que se juntaram e dizendo, vamos tentar formar aqui listas. Sim. E teve um escrutínio que os partidos não têm, porque nós fomos recolher as assinaturas dos cidadãos. Ah, pois é. É que nós somos obrigados, de cada vez que vamos às eleições, a ir aqui, a andar aqui a bater as capelinhas, e a dizer aos cidadãos se eles estão dispostos a patrocinar. E, portanto, eu acho que, nessa matéria, o escrutínio dos movimentos independentes, e bem, de cada vez que vão às eleições, eles extinguem-se no momento das eleições, no dia das eleições. Acha que com um movimento como este ajudou a melhorar, a renovar os partidos políticos, nem que seja de forma externa, ou que, pelo contrário, ajudou a agudizar a crise, retirando os partidos políticos, por exemplo, da governação acho que os partidos políticos, como eu disse nas eleições há 5 anos atrás, os partidos políticos não perceberam o que se passou no Porto, não percebem nada. acho que os partidos políticos continuam. Nessa altura, houve uma situação em que houve os cidadãos do Porto, de uma forma improvável, disseram, numa cidade da dimensão do Porto, que nunca tinha acontecido, mesmo a nível europeu, nunca tinha acontecido, disseram assim, nós vamos querer dar a palavra a pessoas que normalmente que não vêm da política... Não contribuiu, não contribuiu para isso aquele que foi o candidato escolhido pelo PSD? Eu conheço muita gente que votou em si nessa altura. Sim, mas eu peço desculpa, se fosse esse caso, o Partido Socialista não tinha tido como teve 20%. É porque as pessoas todas esquecem que é verdade que o Dr. Luís Filipe Menezes talvez 20%. Porque os eleitores do PSD teriam mais facilidade em votar em si do que no Partido Socialista, não, porque nisto existem rivalidades. Mas vai-me dizer e que teve o apoio do CDS e teve o apoio de muitas pessoas, sim, do PSD. Mas nessa altura, o partido que estava à frente das sondagens em Portugal, como você se recorda, era o Partido Socialista, que tradicionalmente tem sempre grandes resultados no Porto. O Partido Socialista, nessas eleições, teve o seu pior resultado sempre no Porto. O que quer dizer que muitos dos eleitores que votaram nos meus 30 e tal por cento nessa altura eram eleitores do Partido Socialista, eram eleitores que votavam na CDU e eram eleitores que votavam no Bloco. Porque, ó, Daniel, repara, o PSD, o Dr. Menezes, o Dr. Luís Filipe Menezes, teve 20%. E eu tive 36% ou 37% ou 35%. Pronto. Isto que acha que o PSD mais o CDS representava 55%? Não. De facto, pense bem, o Dr. Pizarro, um excelente candidato, pessoa com provas dadas, tinha passado pela Câmara, tinha feito parte do Governo, pessoa simpática na cidade, só teve 20% nessas eleições. E, portanto, de facto, percebeu-se que havia, que as pessoas, de repente, queriam dar, pelo menos no Porto, e eu também só estava interessado no Porto, queriam efetivamente dizer assim, vamos ver se este programa, com estas ideias, com aquilo que estas pessoas estão a dizer, tem ou não tem condições, e deram-nos o benefício da dúvida, e nós fomos eleitos sem maioria absoluta. E aí procuramos a solução alternativa, e a solução mais razoável qual foi? Foi procurar o segundo partido, PS, e com ele formamos um modelo de governação. E esse modelo de governação funcionou. Então, e desta vez tivemos a maioria absoluta. E com esta maioria absoluta estamos a governar. Isso acho que é o modelo mais democrático. Não? Portanto, eu admito que se gosta ou não se gosta. Agora, democraticamente é por uma razão. Porque desta vez recolhemos novamente todas as assinaturas. Nenhum partido exibe tanto como eu exibi os outros vereadores, como você sabe. Normalmente só se pensa que é o candidato a Presidente da Câmara, enquanto aqui não foi assim. Olha, não foi com o Paulo, conheci-o apenas para dar o exemplo de uma pessoa que você conhece, bem, não foi. Portanto, nós criamos um conjunto de pessoas, da esquerda à direita, como lhe digo, desde o Pedro Batista, da OCMLP, às pessoas do CDS, que disseram assim, que continuam a fazer parte da nossa Assembleia Municipal, que continuam a participar, que têm as suas divergências relativamente à política do país, mas que quando cá estão e quando estão aqui na Câmara, seja no Executivo Municipal, seja na Assembleia Municipal, estão preocupados com coisas da Câmara. Coisas que, aliás, já aconteceu em Lisboa também. De repente, em Lisboa, percebe-se que, em alguns momentos, o facto de haver divergências ideológicas profundas, com certeza que há, entre o Bloco e o PS, que neste momento estão no Governo em Lisboa, conseguem-se criar dinâmicas relativamente a questões para a cidade em que a questão ideológica fica fora das portas. Mas há algumas questões ideológicas na cidade, ao contrário do que se instalou, a ideia que se instalou. Claro, há claro. Questões ideológicas na cidade, o transporte, a relação com o transporte público, o transporte privado, mais ou menos. As políticas sociais, mais as políticas de habitação. Mais ou menos, mais ou menos. Eu, por acaso, acho que há bastante. Infelizmente, Portugal ainda não chegou à fase do poder autárquico. E vai chegar. Que grau, com o grau de sofisticação suficiente para que isso seja evidente. Ainda tivemos a tratar de questões básicas. Se houver mais independentes, vai haver mais. Diga-me uma coisa, vai-se recandidatar nas próximas eleições autárquicas? Eu, como já disse, antes das últimas eleições, eu disse muito cedo, no meu primeiro mandato, ao fim de 2 anos, sem isso, que me ia recandidatar a um segundo mandato. Sim. Não era vulgar fazer isso na política, porque disseram que eu fiz mal. Desta vez, quando me recandidatava ao segundo mandato, disse, não é a minha intenção recandidatar-me a um terceiro mandato. A e não vontade, é? Não é. Muito obrigado. Veremos se mais tarde venho a entrevistá-lo como dirigente desportivo. Muito obrigado, obrigado por ter aceitado este convite e nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.